estiver, seja com quem estiver, ao ouvir esta canção lembre de mim, de tudo que passamos, dos momentos que sonhamos, eu vou te lembrar sempre.